Parte livre, ingresso, reporte alinhado e pronto. Tátara, Sierra Nova Brasil. Bravo, chamando Salvador, confie. Salvador, Golcat. 755, vamos chamar 11935, câmbio. 135, obrigado. Mantenha a proa de Puka, aguarde com a sua conhecida 5627. Sente, mantenha a proa de Puka, 5627. Salvador, boa tarde, João, 755, 190 para 160, boa tarde. Boa tarde, Gol, no 755, acione a identificação, desça para o nível 070 na chegada Ponce. 070, chegada Ponce, 075. 5627, vou e Aracaju, da presente. Está presente, proa de Aracaju, 5627, obrigado. Está reautorizado via para 2500 pés, o ajuste em Salvador padrão, informe estabilizado. Ok, via para 2500, ajuste padrão, forma na estável, né, aliança 10, gol no 075. Dia Novembro, você informa a posição. Índia November Alpha vai dar passagem à aeronave do Graer, que está seguindo para o taxiway. Três, agora é o número 1 no táxi, chama para o ingresso. Número 1 no táxi, botará para o ingresso, 0. Objeto 5729, solo 59, livre direita, solo 121, decimal 9. Vai livrar direito, solo 121.9, F5729. Padrão. 5.3.7.9. 9.9. Patrulhamento via corredor Axé. Gente, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Via Novembro, chame para o ingresso. Via Novembro, Vitor, decolado ao 00, chame controle 1 ao decimal 35, bom voo. Controle 1935, grato, boa tarde. Com a aeronave decolada frente. Frente, livre decolar dono 7, vento no 7, 0 graus com 9 nós. Boa tarde, Papa Romeo Sierra 9 BV, contato radar na decolagem, suba para o nível 100 inicialmente, saída gole. 100 inicialmente, Sierra 9 BV, saída gole. T5241, suba restrito para o nível 120. Restrito 120, 5241. Sierra 9 BV, está livre, atenção para o 260. Livre 260, Sierra 9 BV. Poxa, no controle 19935, bom voo. 19935, grato. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar, mantenha no 1500 pés no corredor e informe Paribia para ingressar no corredor Interlagos. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 03, decolou na sua escuta. Boa tarde, Guardião 03, suba para 1000 pés no corredor Axé, informe no farol da barra. Guardião solicita 500. O Guardião 03, mantenha 1000 pés no litoral. Controle, Salvador, Guardião 03, solicita 500 pés. É, autorizado 500 pés, Guardião 03. Tá passando na farol da barra, 03. Solo, Web 5729. Prossiga. É, desculpa, demorei aqui a chamar. Qual a posição? 01, logo à frente. Tá bom, obrigado. Desculpa aí. Livre ilha. Livre ilha, 2000, contra a estabilizada. 07. Tinge, mantenho 120, 5241. O 5241 da Trip e prossiga para 200. 200, 5241. Gol no 925, informação de um tráfego mantendo os corredores visuais, 1.500 pés, é um braço November 2, papá. Tente, vamos arrumar o 25, obrigado. Gol no 075, passando Duna agora, completa final ILS, torre 18.6, tem o posto. 26 grato, gol no 075. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5488, nível 190. Boa tarde, Trip 5488, acione identificação. Vai efetuar o desvio por quantas milhas? Foi Salvador, boa tarde, gol no 075. Boa tarde, gol no 075, cheque o trem, livre pouso na 10, ventou no 70 graus com 9 nós, altímetro no 012. Vindo o pouso na 10, está abaixado de checado, gol no 075. Gol no 925, está livre ILS. 8, nível 190. Criatura da DLS, gol 925. Trip 5488, como recebe Salvador? Controle Salvador, Trip 5488. O Trip 5482, controle Salvador, está te atendendo. Trip 5488, este é o controle Salvador. 5/5, nível 190, 84 milhas, desvia direito. Positivo, desvia direito autorizado, desça agora para o nível 100. Condenando 190 para o 100, Trip. Gono 755 está reautorizado, descida para 2.500 pés, o ajuste no 012 agora. 2.500, 012, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Abatei um quilo Romeu Oscar, da presente, voe pro da rotatória. Rotatória, Romeu Oscar. November Vito, informa a sua razão de subida. Agora 1.800 pés por minuto, 1800. Sente, encerra November Vito. O ILS visual, o 1925. 1925, reduza para aproximação, chame torre 18.6, tem um bom posto. 18.6, reduzindo. O Trip 5488, confirme quantas milhas vai manter essa proa. Trip 5488, por quantas milhas vai manter a presente proa? Já pode aprovar Salvador, senhor. Somos o seguinte, eu instruí você a descer para o nível 100 porque eu tenho tráfego. Curva esquerda, vou e a mão. Esquerda, a mão. Podemos manter nivelado mais algum tempo para evitar turbulência? O senhor vai voar a mão então no nível 170, é isso? Positivo. Ok, 170 voando a mão. 170 a mão. A gente mantém a posição alinhada, linha November Alpha. Operar alinhado, linha November Alpha. para reportar, senhor, nessa posição nossa aqui, a sua frequência está intermitente. Só quando entra o outro controlador falando aí que a gente consegue ouvir. Nós estamos transmitindo equipamento de emergência aqui no variável. Tá ok. A sua frequência está intermitente. Aí no de emergência a gente consegue ouvir. Tango Kilo Romeo Oscar, está visual com o aeródromo? Afirmativo, senhor. Somi Torre, Salvador, frequência 18.6, Kilo Romeo Oscar. 18.6, graças. Salvador, a frequência 18.6, Kilo Romeo Oscar, inicialmente pro da rotatória. Trip 5627, prossiga. Se eu coordenar com o exercício, 170 como final. Autorizado, final 1970, 5627. Bem, obrigado para o 5217 com 170 final. Obrigado. Alô, Salvador, gol 1075, livrando. Gol no 075, táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11. 0, vento no 50 graus com 8 nós. Livre pouso 90, gol 925. 55, informe estabilizado. O gol no 755, informa o Romeo Fox 10, mantendo 500 pés nas proximidades de Dona. Deixa no 755. Solo Salvador, Serra Hotel Papá. Serra Hotel Papá, confirme o estacionamento que se encontra e pista de decolagem. Estamos no Pato 3, se possível a 10, ok? Ok, sim, Serra Hotel Papá, um minuto para a conta. Papá. Poderíamos acionar o motor para acionar o ar-condicionado? Por conta disso. O trip 5488, informe no ideal desse dado. Vai informar. Oscar, continue a aproximação reduzindo na medida do possível, reparte sinal de 2 milhas. Reparte 2 milhas, meu Oscar. 1925, solo ao 10, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, Fernando, é o 6314. Negativo, é o Xané, 6321. Comoção, Romeu, seria nosso plano de voo já? Seria a cópia? Afirmativo. 50 graus com 99, altímetro 10012. Repouso 10012, 1755. Fim de November Alpha, decolado aos 11, chame controle 19 decimal 35, bom voo. Chamando controle em 19 decimal 35, obrigado. Kilo Romeo Oscar 360 pela esquerda, reporte reinterceptando final no 7. Reportará Romeo Oscar. Alpha. Alpha Juliette, portão 2. Serra Hotel Papá, copia. A sua escuta. Serra Hotel Papá, Recife, aprovado nível 090, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, com curva à esquerda. Transponder 0263, controle 11935 e ator 1186. Papa Romeo Serra, November Vitor, chama agora Recife na frequência 1288 e alterna 1260. Recife 1288, alternada 1260, Serra, November Vitor. Decola da 10, saída Conde. Transponde 0263, 11935, 11860 na torre. E estamos prontos para o táxi. Serra Hotel Papá, cotejamento correto, ajuste no 012. Confirme o PLB. PLB 04. Ok, Ok, ciente, isso é Hotel Papá. Táxi via pátio 3. Ajuste 1012. Reporte para ingresso no pátio 1. Papá, corrigindo 05 POB, ok? 05, ciente. Falou, Salvador Azul 4110, posição 3, pronto para pushback e acionamento. Aguarde para início do pushback e acionamento, Azul 4110. 4110, ciente. Duna, está presente. Afirmo, voe Duna e desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, trip 5488. Duna, 2000 pés, no 1003. Aguarde, copy, ok, número 2. Não escuto, portão frio. O controle Salvador é o 3145, boa tarde, informação Romeu. Titan 3145, identifique, desça para o nível 050, chegada bom. Dedicou 050, chegada bom, Titan 3145. Uma previsão para o nosso início? Estou só aguardando a aeronave passar, tá? Aguardo, quem aguarde? Aguardando. Quer o teu papá na escuta? Oscar livre pouso na 1-7, vento 1-40 graus com 7 nós, altímetro no 0-2. Livre pouso no 7, é ó. Solo 755, solo 1-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-9-755. Tango Sierra Hotel Papá, na escuta do solo. Hotel Papá na escuta do solo? Solo, boa, 755. Na escuta? Na escuta, livrou alvo. Ok, mantenha antes da Juliette, gol no 755. Mantenha antes da Juliette, tá? Quer o teu papá na escuta do solo? Não. Solo Salvador, seu teu papá emissou o táxi, ok? Ok, confirme como recebe o solo, que eu fiz 5 chamadas, ok? Nada de receber, confirme. Agora tá 5 por 5, agora. Terra Hotel Papá, prossegue o táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0-1-2. Papai, está aqui. Oxana é 6321, copia. Afirmativo, pronto para cópia. Oxana é 6321, no Brasília, aprovado nível 320, via Pesulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5470, controle 119, decimal 35. Ok, pode falar de via 320? Afirmo, 320, o senhor solicitar outro? Não, pode ser, é perfeito. Autorizado Brasília, nível 320, conforme rota do plano, pela Pesulu 17. Decolando a pista 10, saída gole, transição ofito com curva direita, transponde 5470, controle 119, decimal 35, Oxané 6321. Oxané 6321, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 6321. Solo, trip 5219. autorização Vitória da Conquista. Confirme a hora do plano. Para os 53. Também mais próximo da UBT, ainda não tenho no sistema 35219. Reportará. Azul 4110, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, azul 4110. Bono 755, Juliette, portão 08. Juliette 8, 755. Bom. Hotel Papá, a linha decola da 10, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Papá. Aprovado nível 340, via Pesulu 20, Papá Tango Lima, pós-direto. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock com curva à esquerda. Transponder 5460, controle 119.35. A senhora falou para aprovado Petrolina, Papá Tango Lima, pós-direto. Então procede a Pesulu 20 até Papá Tango Lima, ok? Ah, ok, agora entendi. Autorizando então o Jornal 6314, autorizado Petrolina, nível 340, pela Pesulu 20 até Petrolina. Decola da pista 10, saída Momo, transição Flock, primeira curva à esquerda, transponde a 5460, controle 19.35, confirmando o portão 5. Jornal 6314, cotejamento correto, chame só. Vai chamar a 6314. Até Papá, decolado aos 19, chame controle 19.35, bom voo. Papá, obrigado, bom serviço. 88, informo o Romeo Fox 10, mantendo 500 pés nas proximidades de Duna. Ok, obrigado. Controle Salvador, Serra Até Papá. Boa tarde, Serra Até Papá, contato radar, sua para o nível 090, saída Conde. Papá. Salvador, 5488. Informação do Quebec. Está confirmando nível 300. 8:30 até já. Outro para a informe no localizador, com ajuste padrão. Ajuste padrão para 2.000 pés, reportará no localizador, você 3.000. Salvador, azul 4110, está pronto para táxi, BOB 088, autonomia 0310, alterna Galeão. Que é o Papá 28 Alfa, fazendo TGL em Veracruz, apresente frequência livre, chama para regresso. Ok, vai ficar tendo atraso, vai coordenar com a zona livre, posição lembrar. Chame a turno no 86, ajuste agora o 0013, bom voo. E a Taxway Índia, quando pronto, 18.6, ajuste 10.13, muito obrigado, azul 4.1.10. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4.1.10, pronto no ponto de espera da pista 10. Boa tarde, 4.1.10, mantenha o ponto de espera. 4.1.10, sempre mantém o ponto de espera. É o Galeão. Tá, Romeu. Boa tarde, Papa Romeu, Delta India Bravo, acione a identificação, isso para o nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, Delta India Bravo. Solo, Oceané 6314, botão 5, pushback e acionamento. Oceana 6314, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Maria, obrigado, senhora. Roberval. É, basta. Por gentileza, o vento para o trip. 170 com meia dúzia. Obrigado. TAP, Delta India Bravo. India Bravo. Senhor 03 está retornando para a pouso em Salvador. Negativo, senhor. Guardiana vai permanecer sobre o voo em Salvador. É. 304, Oxanei, vai iniciando 5. Depois do logo no meia, decola da 10 com curva direita. Boa tarde. Subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo. Aciona 5471, controle 119, decimal 35. O 7317 provado com 5330, via percurso do 16, Morga, DCT Cruz. Decola da 10, curva direita, saída da El, transforma Leda, direto Bridge, transponda 5471, controle provador do 935. O portal é o número 4 da 3217. Camarei, agora pronto para o pushback. O 10 está livre, está 3217, chame táxi. Livre post, está 3217. Siga o esquilo, prossiga. Autorização na frequência 121 decimal 9. Bruno 10, ali mantém 10. Azul 4110, ali mantém pista 10. 35488, solo 25, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado. 3 Golf Kilo, agora de cópia, é o número 3 na sequência. Só confirmando, vai prosseguir voo local? Informacione código posição normal 0122, o ajuste é 1013, mantém condições visuais 500 pés, então confirme o tipo de equipamento. São previstas 05 do Pat 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Só informa o nível solicitado. 060. É, chama o número 3 para a cópia, aguarde mais uns 2 a 3 minutos. O último golfe. O 77, pronto cópia. Pronto cópia, na 077. 7, Galeão, nível 360 autorizado, Peruísque 50 até Bidev, após intercepto Upper November, 857 até Porto Seguro, CA Golfo Romeo. Após prossegue na Upper Zulu 16 até Groove e após Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5477,